à direita da Salvador, Salvador, transponder 5106, encontra de saída 1208, passarelo 2230. Years, I'm on arrival, send and maintain flight level 070. Did you call to us in the 3059, Papa? Para puxa sonar. 230, manter a posição, aguarde para puxar. Yes, aguardando, passarelo. Livre. Solo 30, autorizado backtrack, ao licença, frente livre. Este Salvador, chame Léo Zeno 201. Escuta da torre. Autorizado descida para 3 mil pés sem restrições, o ajuste 1-0-3. 3 mil pés sem restrições, com a cada vez, né? 0-1-1, padrão. A 3-2-1, homem, coordenando sua Big Pit Solo, após a passagem do Airbus 3-2-0 da Avianca, sua retaguarda, autorizado a iniciar pushback acionamento. 0. O ideal 050, o 5240. O 20 é seu na frequência livre. Nave 6721, vento 090 graus, 169, sem livre da colagem do pistão 0. Precisa da decolagem no 0, 6721. Paredes 2224, correção 2230. Coronel, com a equipe de solo, reposte para ataque. Dava ataque para paredes. TAP 5240. Já desenhei, mantém captura no 0. Ali é manter no 0, 06. 5240, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, 35240. 3-2-1-6, acho que estou solto. Professor Livre, vira mais que mais. Sub 6721, decolador 33, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 6721, tem um bom trabalho e bom final de semana, senhorita. Obrigada, meu voo. Obrigado. Estimado, marca 3216. A 3216. Autorizado o feedback e acionamento, reporte para ataque. Foi caráter 3216. Como 330, alguma possibilidade, senhorita, de voar frotida presente? Agora a informação é direta. Obrigado. Foi Salvador, voo 754, bom dia. Dono 754, bom dia, mantém ponto de dono 0. Mantém, 754. No 806, livre decolagem de pistão no 0, vento 090 graus, 159. Livre decolagem, boa noite, 06. Informação que ele confere. Aguarde um minuto, vai dando pra cota. É a saída prevista do ano 394? No 394, saída prevista da Euleda Bridge, pronto, cota? Pronto pra cota, 394. No 394, autorizado, Salvador para Guelim, 11, eu peso 110, após repouso com rota prevista no plano de voo, nível autorizado é o 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge. Transponder é 5-1-1-3, controle 1-2-0, decimal 8. O voo no 394, autorizado para o Galeão, nível 360, viado Zulu 1-0, após conforme a rota do plano. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge. Estando 5-1-1-3, controle 2-0-8. 1-3-9-4, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Reportará para posicionamento, 394. O trip 547 para o táxi, 69 agora, 4 horas e 20, altera Brasília. Controle, levou 1806, decolando, se escuta. 1806, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 230. PUCA 230, obrigado. Trip 5240, reduz a velocidade para 2209. 2209, ou 5240. 5447 copiou, o táxi está tendo a entrada do pátio principal? Tem, está tendo a entrada do pátio principal, 5447. Salvador, sim. Copiou 3205? Negativo, 3205. 3205 na posição 1-1 no Paraguai, 3430. Tem que dar informação. Quilo. 305, informação quilo, confere, pronto, copia. Afirmativo, pronto, copia. 305, autorizado, Salvador para Guarulhos, Biel, Pesolo 1-6. Após de acordo com rota prevista do plano de voo, nível autorizado é o 340, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, em Bridge interceptor Pesolo 1-6, transponder 5-1-1-2, controle 1-2-0, decimal 8. Localizado Guarulhos 340, com quatro rodas do plano. Cola da 1-0 com curva à direita, saída da Euleda Bridge, Pesolo na frente. Com 1-1-2-1, 208, controle, todo mundo puxa de acionamento no momento. 3805, confirme, pronto para puxa? Afirma aqui. 3805, cotejamento correto, aguarde para puxa de acionamento. Pode ser. 3219, confirmei a informação de táxi. 159, 4 horas, João Pessoa. Confirme 159? 159, 159. Só 3219, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chamará a torre, frequência 18.9, 5 altímetro 0-3. Autorizado no 0-3-295, obrigado, bom fim de semana. Igualmente, então. Bom, 0-0, autorização para Natal 390, informação quilo. 3-1-6, boa tarde. Boa tarde, 3-2-1-6, Lima, tem aqui, 1-0. Lima, sim. Boa tarde, bom 754. 5447, autorizado, seguir para o ponto de espera. Vai prosseguir, transmissão 447. 5447, no ponto de espera, chamamento e frequência 1-8-9, 5 altímetro 1-0-2. Sente, 1-8-9, bom trabalho. 3-2-3-0, pronto para correção. Pode confirmar isso com o nosso destaque? É, o passarinho 2-2-3-0, senhorita? Afirma. Só um instantinho, tá com uma indicação de uma presilha aqui, o mecânico foi dar uma olhada, já confirmo. Gente. Volo, voo 924, autorização Mateo. Escute aquilo, número 2 para cópia, 924. É. 5240, desce para 3000 pés, ajuste no 0-3. Para 3000, 1-0-3, 5240. O solo SAM 3205. Chega. Ok, aqui no 11, podemos iniciar o pushback? Estamos na segunda. Arda do portão 10. Se for possível, autorizado. Eu confirmei com o pessoal do solo que é possível, que é viável ser efetuado. Estou aguardando a sua autorização. Cliente, reporte táxi. Ok, muito obrigado. 2545, atendendo 2685, obrigado, bom trabalho, senhorita. Tenha 72 anos. De nada. 3-2, no meio do Eculos 4-1, chame Sulamita, seu controle, bom voo. Obrigado, controle, obrigado. Controle, é o TAS 32, eu nomei, boa tarde. 5447, tem livre decolagem, corrente 100 graus, 149. Livre a decolagem, 447. Solo, gol no 924, tá pronto pra pushback, guardando o golpe. Cliente no 924. 600, não escuta? 1600, consiga. 1600, tenho pré-autorizado nível 370. Deseja modificar para o 390? Negativo, 370, tá bom. 1600, pronto para cópia? Pronto, 1600. 1600, autorizado Salvador Paraná, Talvian, Pesolo 1-0, nível autorizado é o 370, decola da pista 1-0, com primeira curva esquerda, saída Buca, transição Zipa. Transponder 5-1-1-4, controle 1-2-0, decimal 8. 5-4-4-7, decola 2-4-2, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, 5-4-4-7. Transponder 5-1-1-4 e controle 1208, bom, 1600. 1600, contingimento correto, aposto pronto para posicionamento. Já valeu. 1924, pronto para cópia? Pronto. 1924, autorizado Salvador para Maceió via Upper Whisky 58, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, o nível autorizado é o 350, decola da pista 1-0 com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zumbi. Transponder 5-1-1-5, controle 1-2-0, decimal 8. Gol 1924, autorizado Maceió, nível 350, Upper Whisky 58, a próxima fase do plano, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, transição Zumbi, aciona 5-1-1-5, eu controle 208, gol 1924, está pronto para o push. 1924, ciente, aguarde para o push. 4-0. Ativo, senhorita. Você confia mais informações, tá? Complete sinal, chame torre, 1895. Na Salvador. Meia sub-restrito para nível 330, autorizado da presente, pro Diabuco. 330 na pro Diabuco, obrigado, seu 32 no meio. Continua a aproximação, agora no estritão de pulso. Base 94, foda-se, né, minha tripla? 74, foda-se, 3:55, Roberta Galeão. Confirme somente autonomia, 3805. 0355. 6315, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1 menos. Pouso, carrega, baixa a sua base. Obrigado, To Salvador Edron, and report when on the runway inside. Okay, we'll lift me for 1-0. Acionamento. Aguarde. It doesn't matter. Copio, aguarda. 5240 estabilizando. Trip 5240, complete final de chame torre 11895. 11895, boa tarde. Salvador 5447, quando possível solicita voar. Posição código. 500 feet, clean 81012. Ok, you were set on, but I believe you said for November 3059 or Papa to descend to 1500 feet, clean 81013. Boa tarde, é o Trip 5240, estabilizado. Trip 5240, boa tarde, continua a aproximação, rodando pista livre. 5240. O 1754. Salvador, é o Trip 5447, solicita quando possível posição Cogbo. Autorizado Cogbo da presente, Trip 5447. Vamos lá, Cogbo, muito obrigado. Depois Cajão, após direto Aracaju. Responde 5122, controle 1202, decimal 8. Autorizando Aracaju, nível 1 na navegada, roda conforme o grupo 677, decola da 10, curva esquerda. Sai da Puca, transição Jamo. Após direto Aracaju, 5122, transponder, controle 1208, 3283. 3283, confirme o transponder copiado? A gente copiou 5122. Planejamento correto, 3283, reporte pronto para puxar o seu nome. Repórter, que execute pela direita. Se efetuar uma curva, desejo que efetue pela direita. Chaneamento 315, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da direita. Táxi Alfa, contato direto. P5 240, livre pouso, pista no 0, vento 100 graus, 149. 5240, ciente. Autorização para São Paulo, nível proposto 360. 333, número 6 para copo, aguarde. Aguarde, se possível, vou virar coordenado 34 ou 320 ou gol 133, agradece. Número 333, confirmando, nível é o 320. Isso, ou 320 ou 340. Volume 333, eu tenho pré-autorizado 360, desejo modificar para o 320 ou 340, é isso? Copio 36. Cliente, número 3 para cópia, aguarde. Sim. Pushback, acionamento, C3283, portão 3. 3283, aguarde para puxar acionamento. Aguarde. Paulo Gol 1924, PLB 129, 2 horas e 10, Salvador, táxi. 924, autorizado, táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Indy Alto, no ponto de espera Chameto, e frequência 198, decimal 95, altímetro 1012. Confirme somente a alternativa e autonomia. Salvador, 2 horas e 10, pátio, Indy Alto, ponto de espera 3895, 924. 1600, na escuta do sala? 1600. 1600, após passagem do Boeing 737, eu sou retaguarda e quando eu lançar o equipe de solo, autorizado a iniciar o pushback e acionamento e após passagem. Após passagem da companhia, autorizado o push e acionamento. Bom, 1600. ...3805, livre de decolagem de solo 0, vento 090 graus, no menos. Autorizado a decolagem de 3805. Posição 03, obrigado. A 3283, na escuta do solo? Deixa a área, na escuta, 3283. 3283, após a passagem do Boeing 737 da Gol, a sua retaguarda, em condenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Gente, após o 37 da Gol, a retaguarda, autorizado posteriormente para ataque, 3283. Chegou 490, pronto para a cópia? 490, na escuta do solo? Escuta, prossiga. Chegou 490, está pronto para a cópia? Chegou 490, autorizado Salvador para Petrolina, nível 200. Decola pistão 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto Petrolina, responder 51142, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado, 200 para a Petrolina, decolando a 1-0, que é a curva esquerda, e que o Momo após o dia de Petrolina. Controle 5198, que é a curva esquerda, 42, 490. O 490, cotejamento correto, e após quanto para o posicionamento? Portará 9-0. Pronto para o posicionamento. 6315, após a passagem do Boeing 737, autorizado a ingressar na parte principal para o gate 07. 6315, livre ingresso para o gate 07. 10 approach, thank you, that's very kind of you. Aguarde para o posicionamento. Aguarda no 33. Arara 00, pronto, cópia? Arara 00, autorizado Salvador para Galeão, nível 120, decola da pistola 0 com primeira curva à direita, a saída é a Coral, transponder 5136, controle 120, decimal 8. 2416, autorizado chega da Mari, desce para 050. Confirme Arara 00. Arara 00, cotejamento correto, reposte pronto para o estacionamento. Correção para acionamento. Cruzando 200, chame Centro Recife em 12545, alterna 12685. 00, reposte para ataque. Bordo 51 no controle Salvador, mantenha 170. Para o estacionamento. Vai dar não. O voo 1600 está pronto para o táxi com 127 a bordo, 2 horas e 40, alterna Maceió. 1600, autorizado táxi, até o através do gate 06, após reporte no meio para prosseguir até o ponto de espera, onde irá chamar a torre no 118.95 e altímetro 1012. Report to one runway in sight, November 3059 at Papa. Salvador, C3805, voltando. C3805, prossiga. Poderia, por gentileza, coordenar a proa de bridge para o 3805? Aguarde coordenação, C3805. Muito grato. Seu piso no meio, transponder 5134, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, via piso low no meio, decolando a 10, curva de esquerda, da El Lida Bridge, 5134, transponder, 1208, eu controlo. Voo no 333, próximo posto para estacionamento. 1333, irá aguardar para o estacionamento, cotejamento correto é posto para ataque. Correção. Cotejamento correto, aguarde para o estacionamento. Aguarde. Através do portão 62, chegou no 600. Lua 600, observe o Airbus 320 à sua frente, seguirá como número 2, até o ponto de espera. Segue o Airbus até o ponto de espera da 10, gol 1600. Taxi, 7383, com onda 23 a bordo, 2 horas, alternando a frente de espera. 3 autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera. O ponto de espera chamará a torre frequência 1-9-2-1-9-5, altímetro 1-0-1-2, confirme a alternativa. Alternando Recife, 3283, táxi direito em Índia, ponto de espera da 10-2-2-8-9-5, bom domingo. Autorizado Elefa, passarido 2230. E direto Elefa, passarido 2230. Sol, reporte para ataque. Reportando para ataque, zona 333. Possibilidade de voar direto, conquista, após agora, o passarido 2230. Coordenação sobre Pitsol, reporte para ataque. Confirma para o 394. Coordenação com a equipe de Sol, reporte para táxi, no 394. Coordenação com a equipe de Sol, reporte para táxi, 394. Aguardando o 2230, obrigado. Paulo. Controle, 103. Captando Juliette, Quebec Kilo, não atrasse, vou informar lançamento a critério. Controle, Salvador, 103805. 103805, cruzando nível 145, chame Recife em 1251, alterna 133-95. Conseguiu fazer a coordenação da Prod Bridge? Negativo. Faça com o centro Recife em 1251, alterna 133-95. Ah, tá ok. Será tentado. Muito obrigado, uma boa tarde, bom fim de semana. Tip 5447, Recife, 12545, alterna 12685. 2445, ponto mágico. Obrigada. Todo dia que vem aqui, está pronto para descida. 394, com 152 a bordo. Alterna Campinas, 3 horas 59 de autonomia. O tempo, os paraquedistas levarão para chegar ao sol. Em 5 minutos. Frequência 1-9-9-5, altímetro 1-0-1-2. confirme somente a autonomia.